Perder uma batalha não significa perder a guerra. Obstinado está na área, família demonstra. Na precisão de dinheiro fiquei descabelado. Fiz tudo certo e não fui valorizado. Patrão de carro novo, salário de pismola. Fui reivindicar e fui mandado embora. Sem prega é só problema, outro estilo de vida. A depressão vem como bala perdida. Nessas horas o cão tenta, tenta e consegue. Te põe dentro do jogo e você nem percebe. Os convites aparecem, não, eu tô na paz. Mas aceitei um, não tem zique que vale mais. É uma mansão na city, os pitbull é o perigo. Já que é fita dada, então conte comigo. Já tô numa neurose e lá tem o que eu preciso. Dólares, joias e uma 9mm. É, vou na fé, vou fazer essa corrida. Espera sentado, não vai dar roupa e comida. Lei da sobrevivência, fazer o quê? Se tem que ser assim, então assim vai ser. Não posso esquecer do que o mano falou. 9:30 é aqui, se não tiver eu vou. Firmeza, então vou colar no barraco. Só vou bater uma xepa e já eu tô aqui embaixo. Nada na geladeira e vai de mal a pior. Chega de sofrer, quero uma vida melhor. E que Deus me perdoe, eu sei que estou errado. Mas ainda é tudo certo, pode crer que eu paro. Ainda é 9:20, estou inquieto, frustrado. Pra acalmar a neurose eu resolvi ligar o rádio. Tava rolando só pro refrão, me fez pensar. Ficar feliz da vida eu também quero ficar. Eu aumentei o volume e sentei na cama. Numa ansiedade de já estar contando a grana. Olhei pro relógio, os ponteiros, anda lento. Faltam 8 minutos, a pressão eu não aguento. Seja o que Deus quiser, já decidi. É melhor descer, peguei o cano e me benzi. Quando fui levantar, eu não consegui. Estou me sentindo estranho, o que será isso daqui? No rádio começando, tu sabe, me atraiu. Ouvi só o cavaco e me deu um arrepio. Chamou minha atenção, fiquei sem reação. Quando eu ouvi falar Ave Maria de Jorge Aragão. Tive a impressão de estar sendo hipnotizado. Tô pensativo, não me mexo, fiquei paralisado. Só mesmo rádio é o que eu consigo ouvir. Tem algo errado, eu nunca tinha ficado assim. O samba rolando e os minutos passando. Eu querendo ir, mas tipo alguém tá segurando. Eu não sei quem, nem porquê, não consigo me mexer. Não sei qual que é, fiquei sem entender. Tava acabando o samba, quando escutei uns tiros. Se fã, é os cara avisando que estão indo. Olhei pro relógio, estou quase atrasado. Vou descer correndo pro lugar combinado. Ué, cadê o carro? Cadê todo mundo? Só são 9:59. Nem me esperaram, eu não sei porque a pressa. Tava tudo no esquema, eu precisava colar nessa. Quando eles voltar, vai ter uma conversa. Quero saber o motivo, porquê dessa brecha. Aí vem um maluco, espera aí, o que que pega? Pra que a correria que foi? Que cara é essa? Mano, você nem imagina. O quê? Tá ligado aqueles caras que tava trocando ideia com você aqui quase agora? Os caras tava subindo a rua de cima dentro do carro, mó zica, tio. Os caras deu de testa carrota. Os policial deu sinal pra parar. Os caras deu um cavalinho de pó e desceu a rua milhão, vai vendo. Os policial com o pessoal dá tiro, os caras revidando, mó zica. Quase no final da rua, vinha vir na Ipanema. Os caras foi fazer a curva pra tentar dar perdido. Como o carro tava muito rápido, os caras bateu com tudo no muro, tio. Lamentável, os caras morreu na hora, tio. Infelizmente, a vida do crime é assim mesmo, tio. Infelizmente é desse jeito. O crime não compensa, eu sou mais um sobrevivente.